2230, sim, a gente conquista, confirme o horário do plano, deve estar um pouco cedo, não apareceu aqui pra mim. Diga, mas se for que der aprovado de saída, a gente já refere. A subida vai ser a Arbor. Ótimo, mais um tempo de mais um momento. Muito obrigado. Romeu, Hotel Oscar, informo tráfego, 10 horas, meia dúzia de milhas, um Boeing 737 da Gol, livrando 5 mil para 2 mil pés rumo Nordeste. Romeu, Hotel Oscar, controle. Gol 600, informo tráfego, 2 horas, 5 milhas. Pé 28, mantendo 1 no meu pé, rumo oeste. Controle Salvador, estou batendo 7 Bravo Delta. 7 Bravo Delta, prossiga. Passa code, mantendo o nível de voo 080. 21 na nossa, 3223. Salvador, boa tarde, 3223, livro aberto. Estou aqui para a frequência livre, no retorno nesta frequência Romeu Hotel Oscar. Sim, segundo frequência, após o retorno nesta frequência do controle, Romeu Hotel Oscar. Gillette Bravo Delta, mantendo o nível 080, vai na proa do NDB Simbra, o procedimento LSXUE da pista 10, e acione a identificação. Porta a proa de Simbra para NDB da pista 10, Gillette Bravo Delta. Gol 754, desça 2 mil pés, ajuste 1021, reporte localizador. 2 mil pés, 1021, reportar no lock, velocidade 34. Gol 924, estabilizado. Gol 1924, complete. VLS, chame torre 186. 186, uma boa. Bravo Delta, contato do radar, 63 milhas nordeste do Salvador, chame para descida. Comarão para descida, direto Bravo Delta. Externo, baixar travado. Ana 924, eu estou no visual, check train, livre pouso na 10, venta de 1,4 0 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, gol 924, baixar travado. Gol 600, redução aproximação, tráfego precede 137 da companhia, 5 milhas e meia à sua frente. Viagem reduzindo. Aqui é com o Mike, 14 da interseção, reporta para ingressão no 7. Estabilizado, 600. Do 600, completo LS, chame torre 118, decimal 6. Claro. Ono 697, desça 4000 pés, ajuste 1021. 4000, 697, gol. Boa tarde, ordem 721, autorização Fortaleza, é o nível 3, presente. Web 6721 está autorizado para Fortaleza, o nível 330 via UPZULU 19. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo com transição Froti. A frequência do controle 120.8 aciona 5074. Portal 330, Hotel Zulu 19, decola 10, esquerda na Momo Froti. Controle 1208 e o transponder é o 5074, estamos na ponte 4. Planejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, Web 6721. Chamaremos, obrigado. Solo Salvador, gol 924, livrando na 34. 1924, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, para 10, bom 924. Pois, via 00. Afirmativo. Livre pouso, Beta de 1030 graus com 11 nós. Pois, via 00. O 4089 autorizado, se tiver acionamento, chama pronto para o táxi. Dois Salvador, zona 754, na ilha X-Wave, no 0, baixado, travado, passando espera. Continue a aproximação, aguardando a pista livre na 754. Silêncio na 754, agora autorização de pouso. Mantém esse setor, então, a 1 mil pés, o Romeu até Oscar. Sim, vai manter esse setor aqui, 1 mil pés, Romeu até Oscar. Gente, Mike, como é que mantém a posição em aguarda? Gol no 600 no solo, 00, livra direita, 121, decimal 9. Vitor, verifique seu modo Charlie do transponder, não recebeu altimetria. Ok. 202 mil pés, agora para 1500, já avisou a São Campo. 5 milhas da rotatória. A gente chama agora a torre de 86, aquilo Papa Vitor. Grato, Vitor. Eu sou Juliette. E Alfa, repórter da ingressa Juliette, 60. Boa tarde, estilo para fazer com a parte da rotatória avistando o campo para a possibilidade de antenar o Dona 7. Prossegue final Dona 7, aposta terceira milha, aquilo para a Vita. Tem aqui, avistando um 37 na final, da 10, Vitor. Tem uma aeronave alinhada também na cabeceira 17, guardando para decolagem. Afirmativo. Autorizado o pouso no 754? O vento é de 950 graus com 10 nós, livre pouso. Livre pouso no 754. Pelo 2000, chama na localizadora na 0, 697, bom. aqui é com o Mike. Atento à esteira de turbulência do Boeing, tem livre decolagem da 17, o vento é de 50 graus com 10 nós. Quilo Papa Vivo, final da 17 a 3 milhas e meia. Prossegue, aguardando pista livre. Ok, aguardando pista livre, o Quilo Papa Vivo. 754 no solo 02, livre à direita no 219. Direito no 219, 754. 3 horas, alterna com o fim. Azul 4089, direita via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste 1021, agora tem um bom voo. Meia, ajuste 1021, direita, chame a torre no ponto de espera 118, decimal 6, azul 4089. Fala Salvador, Bono 754, lembrando o Cessoto. 1754, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa Juliette para o 08 no 754, obrigado. 1600, ingresso Juliette até o 09. Juliette 09, ingresso. Então. Juliette para o 120 na saída Coral, vai ter com mais. Papa Vito completando 360, informa que poderá manter a final e caso tenha um animal, arremete, ok? Se é possível? Gente, que o Papa então prossegue para a final da 17. Eu tô vendo dois cachorros aqui prosseguindo para Mike ali entre a November, tá ok? Então, a princípio, acredito que a pista tá liberada. No meu contato visual aqui eu não tenho nada. Prossegue para pouso. O vento é de 150 graus com 99. Reporte se iniciar arremetida. Ok, reportará uma arremetida caso necessário, Kilo Papa Vito. Grato. Meu hotel Oscar, da presente, está livre para seguir para a final da pista 10, vai seguir um Boeing 737 da Gol, meia dúzia de milhas à sua frente. Gente, na presente, vai prosseguir para o final da pista 10, o meu hotel Oscar. LS, Gol 697. Gol 697, complete LS, chame torre 118, com 6. 18697. Quilo do Gavito, qual foi meu... Pátio? Afirmativo, nos fala agora 0, meu autorizado backtrack. Se você puder dar uma observada à sua direita, pode vir pra mim checar se você vê algum cachorro, alguma coisa assim? Muito obrigada, comandante. Salvador, eu vou no 697, final 90, embaixo travado. O no 697, continue a aproximação, aguardando pista 10 livre. Até escuta. Muito obrigada, comandante. Reporte livrando no 7. Mantenha a chegada, o Chiname 320. Da Azul decolou 07 no 208, controle. Controle 208, 489, obrigado, boa. Boa, gol no 697, Rectrain, livre pouso na 10, o vento é de 1,4, 0 graus com 10 nós. Livre pouso no 0, gol no 697. Controle Salvador Azul 4089. Tá cruzando 2000, curvando à direita. Podemos voar Leda direto ou Dael? Azul 4089, contato radar, saída Dael, proad Dael da presente. Da presente Dael, obrigado, Azul 4089. Esquerda, realiza o perfil da subida Pulca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5075. Protejamento correto no 62, chama pronto, voo no 806. Oscar, tá na final da 110. Solicitar a tocada e arremeter na 110. Sente, reporta 3 milhas da 110. Reportará 3 milhas da 110, vamos ver até o Oscar. Como é o teu Oscar após toque arremetido, confirma intenções? Na presente, o Romeu Atenosca vai AMT vai prosseguir no porte e depois chamará para o regresso. Sim. No solo, zona 0, livra direito no 2009. Liga 2009, liga. Salvador, igual 697. Boa tarde, me pegou pela foto. Gol no 697, boa tarde, táxi de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, gate 5, 697. Afirmo, 05. Bom, Salvador, é o passarelo 2230, já teria agora a nossa Alfa Juliette? Afirmo, acabou de chegar no sistema, vou chegar com o centro a rota, porque chega aqui pra gente com uma rota diferente do acordo. Chega da El e Coral. Só que a rota pra gente aqui tem que ser direto com pista. Vou chegar só com o centro Recife e já volto com a rota. E nós costumamos fazer a árvore, eleva com pista direto. Primativo, esse é o certo. Só que o plano aparece pra gente aqui com a rota da, direto da El, depois direto Coral e após direto. É que ontem, inclusive, eu estive em operações, falei desse problema e a pessoa responsável falou que faria isso hoje. A gente daria mais certo, Arbor, eleva com pista direto. Afirmo, vou só chegar com o centro Recife e já retorno com a foto. Obrigado. Pushback, acionamento 672104. Web 6721 autorizado, chama táxi. Livre, chama pro táxi, 6721. Romeu Oscar, hotel, tá autorizado. Romeu até o Oscar. Está autorizado toque arremetida na 10. O vento é de 140 graus com 10 nós. Gente, está autorizado toque arremetida na 10. Romeu até o Oscar, final de 3 milhas. Bravo Delta, desça 2000 pés, ajuste 1021, aguarde vetoração final ILS. Paciente para 2000 pés, Salvador Azul 4089, cruzado 140. A gente mantém na saída da EL, a escuta do controle Azul 4089. Passando EL na sua escuta Azul 4089. Controle da Sandra 6320, com referência. 7 atingiu 50, mantém a chané. Autorizado conquista, nível 180. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após direto conquista, o controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5-1-1-2. 0-1-3-3-2-5. Curva à direita, Arbor, após posição, direto conquista, 1-2-0, decimal 8, é o controle Salvador. 5-1-1-2, é o transponder para o 2-2-3-0 da passarela. O treinamento correto na remota 1-4, chama pronto, passarela 2-2-3-0. Transponder 2-2-3-0. Direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, o ajuste no 0-2-1, tem bom voo. Direita Índia, ponto de espera 18-6, 1021, obrigado, bom trabalho. No meu hotel Oscar, tocou RMT 1-5, curva à esquerda, para sair corredor forte, aguardando que a transferência. Gente, curva na esquerda, prosseguindo no forte, aguardando transferência, vamos ver até o Oscar. Web 6721, ali mantém pista 10. Romeu até o Oscar, mil pés, controle 120, decimal 8. Afasta o corredor forte 20 milhas? Me apresente, senhora. Vai condenar com o controle? Vai sobrevoar daqui direto para Camaçari, Romeu até o Oscar. Sente, controle 120, decimal 8, mantendo mil pés, ok? Muito grato, mantendo no meu pé, viu? Né? 328, reduza 2109. A número 3 na aproximação, desce, mantém o nível 050. 350, reduz 7320. Chiné 6320, desça 2000 pés, ajuste 1021. Reporte localizador, autorizado sinal ILS. Passando a minha ILS, 320. Controle Salvador, Romeu Teófilo, de volta na sua frequência. Tocou a MT na 110, solicita a proa direto para a cidade de Candeias. 7, altitude para Candeias. 1.500 pés. Colagens, uma assistente do SAP, 621. Pouso. É, mais ou menos uma hora no regresso para Salvador. Uma hora, 7, 17, 17. Vetoração, sequenciamento, curva esquerda, vou na prova 020, limitado pelo localizador desse matinha 3 ao pé, ajuste 1021. Esquerda 020, descendo para 3000, limite ao localizador, 320. Controle, ao 09. 208, obrigado, bom trabalho. Boa. 021021, 1500 pés, reporte para IP. Para Paris, pés de mais até, está com 0,5. 6721, decolado, Momo, Froti. 6721, contato do radar, sai da Momo. Radar, Momo. Juliette Bravo Delta, esquerda pro 190, limite o localizador. Esquerda, confirma, pro? 190. 190, ciente, limite o localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette, esquerda voando Momo, 6721. Pro de Momo, 6721, Submomo, 30. Confirme? 6721, esquerda, pro de Momo. Esquerda, Momo, livre ao 330, é isso? Correto. Obrigado. Chené 6320, complete LS, chame torre 118, décimo 6. Salvador, Juliette Bravo Delta, para o localizador, esquerda para 130, autorizado final e LS, reporte localizador. Sete, esquerda 130, reportará. Com 328 para o localizador, direita para 070, reporte estabilizado, atinge 3000, mantenha. Direita 070, aonde? 3000, mantenha. 321, 328. Salvador, boa.